A paz do Senhor. Noni 05, ontem, hoje, voluntário de Cristo. São Mateus, Zona Leste de São Paulo. A ideia aqui é salvação. Eu também fui um dos caídos, derrotados por Satanás. Eu vi a minha vida totalmente perdida e dissoluta, sem nenhuma saída, vazio. E quando Jesus entrou na minha vida, irmão, Ele preencheu esse vazio. Um coração que era voltado totalmente carnalmente para tudo, irmão. Tudo que olhava, pensava em cifrão, pensava só nas coisas promíscuas, iniquidade pura. Mas quando o Senhor Jesus entrou, Ele limpou tudo, irmão. Hoje, família restaurada. Davi, Mariana, Priscila, minha esposa. Uma família voluntária para a obra de Deus. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem é. É o Senhor quem estrutura. E não adianta olhar para o material, para o físico. É espiritual. É o Senhor quem trata. É o Senhor quem limpa. É o Senhor quem faz. Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Ele te alcança, onde quer que você esteja. Fique de pé. Chega de ficar prostrado. O mundão não tem nada para te oferecer. Volta para Jesus. Ele te ama. Paz.